La la la la la la la la la la la. Naqueles tempos tão longe que você agora lembra, recordações do passado que você agora chora. La la la la la la la la. Nestes anos que passaram, somente eu que sofri. Você cantava e sorria, fazia pouco de mim. La la la la la la la la la la la. Consegui me libertar, de você me separar. Fui sozinho caminhando e encontrei um novo amor. Meu amor foi você que não quis me amar. Agora chora e implora, me pedindo pra voltar. La la la la la la la la la la. Consegui me libertar, de você me separar. Fui sozinho caminhando e encontrei um novo amor. Meu amor foi você que não quis me amar. Agora chora e implora, me pedindo pra voltar. La la la la. La la la la la la la. Meu bem, que pena, agora não dá mais. Eu só queria você, juro, era só você. Você não pensou em nosso futuro. Você não me compreendeu. Você foi egoísta demais. Que pena, amor. Que pena.